Star Mazarco. 073, Alima, Tempestão Zero. Lima, Tempestão Zero. 3198, Solo 53, direito no 219. 319, tá 319. Colônia 073, decolagem autorizada no zero, vento no 50 graus, 139. Aí decola no zero, no zero. Rogona 260, final do ano 0, trem baixar travado. Seguinte, continua a aproximação, guarda pista livre. Guardando pista livre, ano 260. Lima Kilo Zulu, mantém posição, após o tráfego nacional, ele mantém. Na 260, pouso autorizado no zero, vento 140 graus, no 29. Autorizado pouso ano zero, voo no 260. No 073, decolou 55, controle no 208. 08, voa. Direita no 219. Direito 219, 260. Lima, que eu uso para informação, só aguardando o tráfego da Gol liberar a pista, tem uma viatura cruzando a pista. decolagem autorizada no 0, vento 1-3, 0 graus, 1-3. O voo decolou 5 nós, contorno 208. 1208 para chamar, Kilo, bom dia. Oi, Guardião 02. Prossiga. Tá presente, estaciona pouso no Graer. Autorizado. Chegou no solo controlado do Graer, vento no 30 graus e no 49. Para no solo controlado 02. Solo? Guardião, tá nessa torre? Sim, solo 08, frequência livre. Salvador, gol 1738, 3 milhas 2 certo. 738, 21 no externo, baixar de trabalho. Duas milhas do externo, baixar de checar. Sim, Seguinte, pouso autorizado no 0, vento 1, 4, 0 graus, 1, 2, 9. Autorizado, 1, 0, 9, 7, 3, 8. Salvador, bom dia, Weber 5728. 5728, pouso autorizado na 110, vento 160 graus, 129. Sim, depois 10, 5728. Dois, salvo 20, direita no 219. Direita no 219, 5728.